confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna. Que chapéu, hein? A gente deu Mas a gente vai, daqui a pouco a gente vai as nossas desculpas. Aqui também a gente quer destruir com o Brazilian Way of Life. O mote é desmascarar dogmas, abafar sobre a real necessidade das coisas. E o principal, que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível com todas essas coisinhas nhenhenhê que tentam nos empurrar goela abaixo. Eu não vou dizer exatamente qual é o tema, mas olha só. Ouvintes queridos e nada caretas, preparem seus ouvidos para a Academia Brasileira de Tretas. Que porra é essa? Nessa semana nós vamos falar sobre sarau de poesia. Puta que pariu. Cara, eu sei que todo mundo vai me chamar de ignorante, inculto, que eu sou um acéfalo. Não, eu odeio poesia. Não, odeio. Não, eu acho uma bosta. Poesia é uma bosta, cara. E é o seguinte. Um monte de gente desligando agora. Acho que não. É óbvio que eu não vou aqui discorrer o blá blá blá, que o mundo mudou, que hoje é tudo muito acelerado, que as pessoas estão mais frívolas e muito menos românticas. E óbvio que essa época aí de poesia, que era mais época de mais ingenuidade, romantismo, existiu num passado, obviamente, que não muito distante, mas hoje, ao ser relembrado essas coisas todas, tem um aspecto bem cafona, inclusive, né? Muito mais cafona do que saudoso, eu diria. E claro que sempre existirão as pessoas que não querem deixar certas instituições ou, entre aspas, culturas dessas aí acabarem. E volta e mexe tem aí alguns revivals e outras pataquadas para aglutinar ali os adoradores dessas culturas abandonadas por pessoas modernosas como nós. Mas claro que essas tentativas de levantamento aí desses revivals também querem dar um ar de coisa nova, de repaginada e blá blá blá, que é o caso do sarau, né? Sarau. Pra mim, uma coisa de Badabauê Extreme Level Hardcore, saca? Total. Cara, é Badabauê sujo, hein? Sujo. Não, eu não suporto, cara. Eu acho uma bosta mesmo. E outra coisa, ó, vocês que gostam de poesia, vocês têm que saber que a poesia foi engolida pela música há uns 2 séculos atrás. Não é mais necessário. Não precisa. Não precisa. Exatamente. Não uma precisa. Coisa tomou o lugar da outra, cacete. E mesmo, Alexandre, que o cidadão saiba juntar meia dúzia de palavras ali de forma bonita, ninguém tem a porra da paciência pra ouvir esse cidadão recitar uma poesia, cara. Não, não dá. Pode ver, geralmente é um cara introspectivo, não come ninguém, e fica ali escrevendo poemas pra uma moça, né, que preferiria acasalar com o MC Guimê, né, do que transar com um poeta. Se bem que tem muita Badabauê que gosta de poeta. Tem Maria o quê, hein? Mulher que gosta de poeta. É. Maria Rima. Maria Rima. Maria THC. Então, e poeta é um sujeito caricato, né, Alexandre? Sim, sim, sim. Ele tá sempre ali de chapéu, paletó meio surrado, né? Com aquela camisa, né? Aquela bolsa de carteiro, não tem? Aquela bolsa. Crer. Aquela bolsa cheia, do Jaiminho. Cheia de A4 dentro. Puta que pariu. Sim. Poeta urbano, principalmente o suburbano, que é o que eu tô mais acostumado, ele acha que ele tem um talento nato. Cara. E ele acha que as pessoas estão interessadas. Eu sabia naquilo. Que tem. Outro dia eu fui abordado por um poeta de vendendo poesia no semáforo, cara. Passou a menina que entrega o panfleto. Passou o vendedor de bala, daqui a pouco veio o vendedor de poesia. Mas ele, cara, chegou recitando? Não, ele chegou com papel A4 ali e falou assim: você gosta de poesia? Eu olhei, não falei nada, fechei o vidro e ele ficou ali do lado de fora. Recitando. É recitar pra mãe dele. Cara, eu odeio, isso tem muito na Vila Madalena. Vila Madalena é um lugar que eu mantenho uma distância segura. Cara, Vila Madalena, a última vez que eu estive lá, há pouco que, tempo. Que foi na Copa? Não, depois daquilo eu fui lá. Sabe, a minha mulher gosta de dar uma passada pra aqueles atos. Badabauê. E sabe uma coisa que eu vi, uhum, que é de Badabauê, nível agressivo também? os caras estão fazendo umas... Os caras, os moços, seja lá que faz isso... Umas roupas de crochê pras árvores. É uma mulher. Pras árvores. Eu vi na TV, é uma mulher. Você já viu? É uma mulher. Onde eu trabalho é muito próximo ali, né? A Vila Madalena. Ali na Fradique Coutinho. Que ela, Fradique Coutinho começa na Vila Madalena, isso, correto? Exato, deixa começa, você que entende mais da cidade lá do que eu. Só que eu trabalho já fora dela, ainda bem. Um monte dessas roupinhas de árvore de crochê. Não tem cabimento. Saca só, esses dias eu tava voltando do almoço. É. Aí tava voltando com um amigo meu, ele apontou e comentou, falou, putz, isso aqui é terrível. E eu vi na TV uma mulher, a mulher que faz isso, e ela tava se queixando que viu um mendigo usando aquilo de cachecol. Perfeito, né, cara? Um mendigo precisa. Dá utilidade pra aquilo. Da seringueira ali, cara. Mas o que mais me incomoda na Vila Madalena são os vendedores de livros. Vendedor de livro, cara. Que você tá ali, sentado. Às vezes eu e o Alexandre, a gente vai lá no Empanadas. É. E a gente vai comer uma empanada fantástica, boa mesmo. Se bem que eu descobri uma não tão longe dali, que eu achei até melhor. Oh, acho que a gente pode mudar de lá. E... não correu o risco de um poeta maldito desse querer vender um livro vagabundo. Exatamente, e ele chega, cara, já chega recitando, falando de poesia, e não adianta você interromper, dá vontade de falar assim, ô filha da puta, eu odeio o que você faz, é uma bosta, para com essa merda. E Walter, quando o botão do mau senso vai pra um lado, o ponteiro da bosta vai pro vermelho do outro lado. Vermelho. O cara... Que se julga um artista, que é um escritor, um cara que tem o dom com as palavras, esse cara é um cara bom. Sim. Se esse cara é um cara bom, sim, ele não vai catar a porra da bolsa do Jaiminho, enfiar um monte de A4 digitada e ficar atrapalhando pessoas como nós, tomando uma cerveja, sim, querendo vender essa glória. Então, a partir do momento que você é abordado pelo cara, você já sabe que a poesia dele é um lixo. Sim, e ele quer recitar de qualquer quer jeito. Recitar. Quer obrigar, é um ditador das palavras. É verdade. E você tem que aplaudir aquilo no final, mas a culpa é de vocês que dão ouvidos. Você não pode ser polido nesse não momento. Pode, não pode, esqueça a hipocrisia maldita. É, né? E pegar o livro e olhar, pô, muito obrigado, parece ser bacana. Mas eu tô sem trocar. Mas eu não tenho R$6 pra dar nesse livro. Eu não tenho estante pra botar essa bosta na minha casa. Então olha pros olhos dele e fala, eu não gosto desse lixo. Cara, não é a sua. Já pensou em trabalhar? Já pensou em operar uma locomotiva? Isso. Por que não? Sabe? Então a gente precisa ter esse papel humanitário também, entendeu? De tirar esse pessoal desse limbo, cara. Porque eles passam vergonha, além de tudo, sim, né? Não faz nem pro café. Não faz nem pro café. Às vezes alguém compra de dó. Exatamente, cara. Então parem. E também tem gente que vende na calçada, dá vontade de sair chutando o livro. Em sarau também, cara. Sarau dá vontade. Sarau falta meter perna, hein, cara, pra dar voadora, falta, cara. Falta. E eu vou ter que confessar que eu já fui no sarau. Ah, não. Não fala isso, que eu também já fui. É que cara, eu queria uma moça. Eu achei que valia a pena ir no sarau. Era uma badabauê e tal. Porque as badabauês cruzam a minha vida. O público de sarau. Basicamente é de poeta ruim também. Sim, né? Claro. Poeta ruim. Basicamente é uma junção. Você não vai encontrar o Pablo Neruda? Não vai. Não vai. Não, Neruda, ele faz pra ele ali. Quem quiser, vem aqui, né? Sim. É, cara, é realmente é um bando de praticante de sexo solitário que tá ali, cara, que é impressionante. E eu fui num sarau. Olha só. Na verdade. Conte a sua experiência. Então, na verdade, era um evento multimídia de artistas. Que beleza! De escalão inferior, eu diria. A série C dos escritores. A várzea. A várzea dos enquanto tem o festival de literatura lá em Paraty. Você foi no festival de literatura de Diadema. De Itapsirica da Serra. Oh, que beleza! Mas um dos artistas. O cara é foda. Ia ter uma exposição de pintura também. Sim. O cara é foda, você conhece muito bem ele, Miltinho Takada. Conheço. Pintor conheço. Foda. Muito bom. E ele botou ali as obras fantásticas dele no meio daquele monte de picareta ali de todos os tipos. Ali tinha pintor ruim, tinha até tatuador de rena, violonista de violão Giannini, um monte de Zé Rosqueta ali que escrevia um monte de ode ao estrume ali e ficava recitando. E eu ali, porque eu segurei até o momento que o vinho e a coxinha acabou, porque tinha vinho e coxinha. Era de graça? Era de graça. Ah, então dá até dá pra ficar um pouco. Mas não, deixa eu te perguntar uma coisa. É. Um certo poeta estava lá, um chato pra caralho, de cabelo comprido e chapéu de aba. Se você usa chapéu de aba, pare agora. O terninho e a camiseta. Terninho suado. Você não sabe, esse cidadão, ele era um dos que iam sarar. Um sarista. E a hora que falaram ali é o seguinte, agora o poeta... Ele irá começar a recitar 12 poemas 12. Em homenagem ao Renato Russo. Cara, as minhas duas bolas começaram uma a bater na outra, de raiva. Eu falei, não, eu não vou ver isso, eu não vou ver isso. E a tua mulher? Eu senti que meu cu ia cair da bunda, cara. Porque ela olhou pra minha cara e falou assim... Eu não vou aguentar esse cidadão recitar o ABC. A hora que ele começar, eu vou começar a quebrar tudo aqui. Vou quebrar os quadros do Miltinho. Isso aqui vai virar um pandemônio. Vamos embora, porque você é um ignorante. Você não quer ouvir o poema do menino. Ele é bonzinho. Eu falei, é bonzinho, cacete. Esse é o moleque mais chato que tem nessa cidade. Chato. E ele se mete a fazer tudo. Mas enfim. E ele faz tudo ruim. Por que ele se mete a fazer tudo? Fica tudo uma bosta. Cara, você não acredita que eu vi esse cara hoje. Sério? Ele é onipresente, eu acho que ele é Deus. Você não pode falar livro mofado três vezes que ele aparece. Ele vai entrar por essa porta daqui a pouco, inclusive. Quem deu essa dica pra gente foi o nosso querido amigo Eduardo Diniz. Eu tava tomando uma cerveja com o Eduardo Diniz. E a gente ali, eu falei, Edu, porra, vamos lá gravar com a gente e tal, né? A gente vai falar de sarau, porque ele também odeia sarau. Uhum. Aí não, ele ia no show do Lee Ranaldo, né? No qual a gente não pôde ir, porque ele tá meio zoado. Somos dois velhos doentes. Exatamente. Aí ele pegou e falou isso aí e tal. Eu falei, puta que pariu, né, cara? Aí eu falei, porra, tem um poeta? Ele falou, tem, cara. Um bosta, aquele Paolo. Eu falei, é ele mesmo. Ele falou assim, e olha pra trás. Quem tava chegando? Chegou o Paolo. Juro pela minha filha que o Paolo tava chegando na nossa mesa, tá, cara. Que pariu. E ele ficou lá recitando? Ficou, pediu dinheiro? Não, hoje ele se meteu... Pediu esmola? Hoje ele se meteu a querer dar aula de Star Wars pra gente. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Olha, enfim. Mas teve um camarada nosso aí que mandou uma dica, o Marcelo Arthur Rosa, disse que um amigo dele foi um sarau mais agressivo. Que tinha dança tribal, modelos vivos, trepando ali, cachorro transando com lhama. Isso foi uma loucura. Chama sarau erótico. Isso rola aonde? Vila Madalena, aquele zoológico de humanos. Aquilo. Eu gosto de passar e jogar alguma coisa com o osso pra cima. Pra ver alguém. Então, na minha experiência com sarau, como eu falei, eu queria pegar uma moça, né? Aí ela... Quem se metia a querer pegar essas badabauê, né, cara? Não, mas é que eu não pegava ninguém. Alguém que olhasse na minha direção... Não pegava ninguém que tinha a unha limpa, né? Exato. Aí tinha que partir pra unha suja. Alguém que olhasse na minha direção, eu já falava, opa... É, vai. Tem uma possibilidade. É. E ela fez isso. Ela falou assim... Gosta de sarau. Eu gosto de sarau. Gosto de teatro alternativo. Teatro alternativo. Aí eu falei, é mesmo? Mas que fantástico, vamos... Aí fomos pra lá, botei lá dentro do Chevette. Chevette furou o pneu. Ela teve que ajudar a trocar, foi uma merda. Mas ela tava toda suja também, né? Badabauê sujo, não teve problema nenhum. Aí chegou lá e festa de Badabauê, a bebida sempre é uma merda. É aquele vinho de... Porque Badabauê é fudido. É, vinho ruim. Badabauê nunca tem grana pra porra nenhuma. Vinho ruim barato e maconha. Isso. Eu não gosto de maconha, fui foi pro vinho barato. Fui pro vinho barato. Fiquei tomando aquela merda, já não tava muito bem, tá? Aí, que poesia sendo recitada. Nossa, e eu querendo pegar a moça e tal. Aí, só sei que de repente também teve, ninguém começou a tirar roupa. Ah lá. Foi uma putaria. Virou um bacanal. Então, aí, quando o pessoal começou a tirar roupa, a moça que eu tava começou a tirar roupa também. E aí você falou, agora eu vou ter que tirar roupa até também. Até a hora que o cara pegou, um cara... O cara pegou a moça que você... Um badabauê mais sujo. Pegou a tua moça, pegou, cara. Aí eu falei, puta que pariu, vim aqui, esse vinho vagabundo, essa filha da puta ficou com um mendigo E eu fui pra casa me masturbar. E agora tá cheio de sarau na periferia, né? Alguns bares, botecos. É por causa desse céu. Eu não gosto de céu, cara. Sabe esse céu? Céu é de Badabauê também. Céu é de Badabauê. É de Badabauê, é Badabauê, classe média boa, com dor na consciência. Exato. Aí vem pro céu. Vem pro céu da periferia. E aí começa a lançar essa parada de sarau. Aí tem um boteco ali que só tinha bêbado de cara inchada, pé inchado, nariz ralado. Manja aqueles bêbados que tem tudo ralado. Claro. Aí inventa de alguém recitar poema ali, pronto. Vira o sarau do Valtinho. É, ixi, aí vai o pessoal do hip hop, aí começa a fazer desafio. Que é uma agressão, um xingando o outro. Mas... Olha o beatbox do Valtinho. Tua mãe é uma puta, tua irmã é uma cadela, e é assim, é só agressão. Virou isso, exatamente. Então, esses saraus da periferia, obviamente que é administrado por Badabauês, mas com esse pessoal, seja ali a dona de casa, que não tem o que fazer, e junta meia dúzia de palavras e vai lá recitar, porque daí tem outra meia dúzia de mané pra aplaudir, e aí fudeu. Não tem nada pior do que a pessoa ganhar aplauso. Ganhou aplauso, ela acha que ela pode fazer mais. Exato. E aí, meu amigo, vira uma usina de geração de bosta. Fica terrível. Ô Alexandre, você é famoso aí pela internet por seus textões no Facebook. Pode ver que eu parei. Famosíssimo aí e tal. Você já não escreveu umas poesias, pelo que eu saiba? Né? Me diga, Alexandre, eu tenho certeza que você já fez isso. Você tem uma verve poética aí. Me fala quais são os seus poetas prediletos. A Cecília Meirelles? O Fernando Pessoa ou o Pablo Neruda? Cara... Eu já me meti a escrever umas coisas, assim, confesso. Mas era sempre endereçado e com a intenção boa de... Eu não precisava levar uma garota num sarau pra ouvir outros poetas ruins. Eu me meti a escrever minhas palavras ali direto pra menina, só entre eu e ela. Tanto que nunca ninguém viu uma poesia minha, nunca. Então, mandava... E se eu revirar sua lá de Não, de vai achar. Não se preocupe, meu amigo. Foi tudo pro picotador de papel. Tinha sempre essa intenção. Agradar. Comer alguém. Lógico. Mas o que eu acho engraçado, quando você fala assim, quem que poeta que você gosta? É esses bêbados que a gente tá falando, poeta bêbado? Charles Bukowski. Pode ver. Todo mundo fala que é fã do Charles Bukowski. Charles Bukowski. Que é o cara mais feio de toda a história do universo. Ô, Alexandre, já não melhorou porra nenhuma. Você falou que tava bem. Fudido, cara. Se engolir num janta. E aí, ô Walter, os poemas do Bukowski são ruins também. Ele é muito bom nos contos. Nos contos do romance, do romance. Ele é fantástico. Sim. Mas os poemas dele são exatamente iguais aos meus, assim, com a mesma intenção. Pegar a mulherada, cara. Sim, sim. Isso ele fala nos contos dele, inclusive. Tem uma nota wiki aqui. Ah, temos que sempre ressaltar o Wikipedia. Eu acabei de doar vintão pro Wikipedia. Porque ele... Porque o Wikipedia sempre ajuda a gente. Em todos os sentidos. A curar doenças. Exatamente. Nem tanto. Dessa hora que eu não recorri ao Wikipedia essa semana. Você deveria ter recorrido. Eu também deveria ter feito mas isso. Mas a gente sempre tem que recorrer ao Wikipedia. Vocês que estão ouvindo aí, usem mais, viu? Então, segundo o Wikipedia, abre aspas, sarau é um evento cultural ou musical realizado geralmente em casas particulares, onde as pessoas se encontram para se expressar ou se manifestar artisticamente. Artisticamente. Artisticamente. Fala aí no megafone. Vai lá. Artisticamente. Estão ouvindo? Artisticamente. Não bostamente. Então é isso, gente. Tem um sarau famoso aqui em São Paulo, que é o Sarau do Binho. Sarau do Binho. Pedro e Binho. Ele fica no Capão Redondo, cara. E o Binho, até que tem uma história bacana, sabe? Que ele recolhia livros e ele doava pras pessoas e tudo mais. Aí um dia começaram a ler, um bêbado resolveu ler um livro lá do Binho no bar. Era um poema. E aí um Badabauê descobriu e aí virou famoso pra cacete. Tem um ouvinte nosso aqui, o Elder Fauzi, diz que a namorada dele adora eventos alternativos. Olha aí, Walter, agora a sua lá, ó. Ele colocou assim, e toda vez que eu topo ir com ela, dá em merda. E uma vez, fomos em um sarau de quinta categoria de um boteco de categoria semelhante na Vila Carrão. Eu prometi ficar quieto para minha namorada, até que um poeta desses começou a declamar um poema que ele disse se chamar Soprando no Vento. Aí eu já torci o nariz. Isso é Blow in the Wind do Bob Dylan. Ele começou. E o cara seguiu. Declamou a música toda com seu português ruim. Que farsante. Terminou e as outras 50 ou 60 pessoas que estavam lá aplaudiram efusivamente. Até aí, ok, é um sarau, só que... Só tem besta mesmo. Só que ele, após os aplausos, disse que escreveu esse poema em homenagem... Que filha da puta. ...aos mortos do furacão Katrina. Quase vomitei o bolovo e as cervejas que eu tinha tomado. Aí gritei, essa porra é uma música do Bob Dylan. O cara enrubesceu num misto de vergonha e raiva ao ser desmascarado. E me ameaçou bater. Tive que sair rápido da chimboca, mas pelo menos convenci minha amada namorada a nunca mais nos metermos nessas enrascadas. Que beleza, hein? Eu tenho e-mail aqui do Leonardo Dias, ele conta o seguinte. Morar na periferia é um carrossel de emoções. Olha eu fazendo merda de poesia. Na periferia, carrossel de emoções. Mas até uns anos atrás, tinha um bar na minha rua que rolava uns saraus às terças-feiras. E eram muitos os transtornos para nós moradores que não apreciamos essa cultura. Os caras ficavam até altas horas no blá blá blá deles. A cada final de poesia ruim, um idiota gritava, bravo! Eles enchiam a cara, mijavam no portão de casa, era um terror. Minha mãe chamava a polícia, mas nunca dava em nada. A zorra continuava. Parece que até um PM soltava uns poemas por lá. Puta que pariu. Caramba. Imagina o PM recitando. É. Hoje eu matei um bandido e pisei na cabeça dele. Positivo, operando. Primeiro, segundo. Eu gosto do jeito que o policial fala número. Primeiro, segundo, negativo, terceiro. Eu acho ótimo. Eu quero ser policial só pra falar os recitar, números. Recitar os números. Isso. Mas eu e outros camaradas da rua descobrimos que a caixa de luz do bar ficava numa parede atrás que qualquer um poderia acessar. Foi a solução. Toda terça a gente depredava a caixa de luz e o bar fechava. Mas os poetas continuaram por um tempo na calçada, sob a luz de velas. Olha que nível. Mas aí demos outro jeito. Enchíamos bexigas de urina e atirávamos de pontos estratégicos e diferentes. Isso também não é legal, né? Mas enfim. Acabamos com a poesia em Pirituba, a base de mijo. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, a gente tem um comunicado aí, né, Walter? É verdade, a gente ficou essa semana sem aparecer na web, eu e o Alexandre, a gente ficou fudido de não, uma, tudo aconteceu, né? Faringite, laringite. Era pra gente ter gravado episódio com um ouvinte, com acabou ouvinte. Não rolando. O trabalho também não nos permitiu a gente fazer em outro dia e tal, inclusive não nos vem permitindo já há um tempo, né? É. Alexandre, um homem pai de família com muitos compromissos. O que vai acontecer? A gente vai acabar com a Academia Brasileira de Tretas. Queridões. Depois de 10 anos fazendo podcast, porque eu e o Alexandre fizemos dois outros antes, o Loaded, que era sobre música, e o Agente em 86. Estamos aí há, sei lá, 600 episódios. Já gravamos mais de 600 episódios. Muito tempo de muitos podcasts. 10 anos. Muito tempo dedicado e a gente decidiu que é hora de dar tchau. É, vamos acabar com... Quantas edições a gente vai matar, Walter? Essa? Mais duas. Mais duas, então. É. Então, preparem-se. A próxima a gente vai falar sobre essas correntes, né, de venda. Corrente de vendas e tal. E a última a gente vai falar sobre podcast. Vamos falar sobre podcast, porque a última mesmo a gente vai falar o que... Prepare o coração. Você que gosta de um podcast, gosta de fazer um podcast, prepare o seu coração. Que a gente vai falar todas as verdades. Tudo que a gente sempre quis. Tudo. Agora é tipo o juízo final, né, cara? Então, no dia do juízo final tem que falar tudo. Então prepare os vossos corações, sem mais delongas. A Academia Brasileira de Tretas está findando. A gente vai dar sequência nas nossas vidas. Por isso que a gente não vai pedir pra você curtir mais a página. Não vai pedir. Não curtam mais nada. Se você quiser dar um unfollow, pode dar. Exatamente. Fica à vontade. Semana que vem, se tudo correr bem, tem a penúltima e a última edição. Prometemos as duas próximas.